Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Sim. Olha aí, olha, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu. Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho, escolho, escolho, escolho eu. Agora sai escolho eu. Não, escolho tu, escolho, quer dizer escolho, escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Onde na web? Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir. Porquê que não posso? Não deixo. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio. Agora podes ouvir. Está bem. Escolhe tu, escolho eu. Sábado, 6 da tarde, antena web. Posso ouvir? Agora podes. Então toca aí. Bom dia, este é o Antena News. Começa hoje a resposta ao censo 2011. Nas últimas duas semanas, largas dezenas de pessoas entregaram, por todo o país, formulários para respostas e senhas para responder na internet. A resposta aos censos é obrigatória e, se não for feita, pode dar origem a uma multa. Ginásios encerram com o aumento do IVA, diz a GAP, Associação de Ginásios e Academias de Portugal. A tributação neste setor subiu de 6% para 23%. Transações de imóveis cresceram no último ano de 2010. Morreu ontem um motociclista, em Montemor. O homem tinha 51 anos e, estranhamente, despistou-se numa reta. Foi ainda levado para o Hospital de Covões, em Coimbra, mas acabou por sucumbir aos ferimentos. Instituições públicas da Segurança Social na área da saúde podem fechar já este ano. José Malhoa, o popular cantor português, foi acusado de ter agredido um homem de 41 anos à porta do Gaia Shopping. O cantor, de 63 anos, será agora levado a julgamento. Central nuclear de Fukushima Daiichi não vai reabrir. Foi um porta-voz do governo que avançou ontem com a notícia. Os níveis de radiação e os danos no edifício são demasiado elevados para que a central reabra em segurança. A central de Fukushima Daiichi já existia desde os anos 70 e é das mais antigas do Japão. Quanto à central de Fukushima Daini, que sofreu apenas danos estruturais, irá reabrir assim que a situação normalize, uma vez que os reatores se encontram em perfeito estado. No desporto, Novak Djokovic e Caroline Wozniacki são os vencedores do torneio Indian Wells em ténis. Conquistaram os títulos na secção masculina e feminina, respectivamente, este sábado. Mais uma vez, Djokovic eliminou Federer na final de mais um torneio. No futebol, o Sporting voltou a empatar a zero. O Futebol Clube do Porto venceu a Académica de Coimbra ontem, depois de Abriosas ter chegado a vencer ao intervalo por 1-0 no Dragão. Para fechar a jornada 24, o Rio Ave joga hoje no AXA e o Benfica joga hoje na Mata Real. O Antena News fica por aqui, regressa amanhã às 11h40, mas a informação desportiva está de volta ao Desporto Antena às 8 da noite.